Quem não sente, não é filho de boa gente, razão pela qual resolvi responder ao artigo do deputado do PST, Feliciano Barreiros Duarte, que na passada semana no Expresso focou a questão da fixação do contingente de imigrantes. No artigo a que chamei Imigração, nem efeito papão, nem efeito chamada, que o Expresso teve a hombridade de publicar, eu sublinho precisamente que o Expresso publicou na passada semana um artigo do deputado e ex-secretário de Estado Feliciano Barreiros Duarte, com o título A Imigração e o Efeito Papão, no qual se considera, cito, um erro político, administrativo e simbólico grave, o contingente indicativo para o ano 2009 fixado pelo Governo ao abrigo da Lei de Estrangeiros. O autor reiterou a sua tese de que a política de imigração não deve fazer-se dizendo que os imigrantes nos roubam os empregos e que são potenciais criminosos e terroristas, nem afirmando, irresponsavelmente, que os imigrantes podem vir para Portugal, porque cabem cá todos, mentindo e criando falsas ilusões e expectativas. Concordo totalmente com essa posição. O efeito papão é, de facto, tão mau quanto o efeito chamada, expressão do deputado Barreiros Duarte. Em situação de crise económica, essa postura deveria levar a resistir à tentação demagógica de acusar o governo de estar a fazer uma cedência gratuita ao efeito papão e ao populismo bacoco e seródio, só porque não ignora as cedências. De facto, o governo pode orgulhar-se de ter promovido a abolição da velha política de cotas de ferro, típica do ciclo político PSD-PP, cuja falência levou, e ainda bem, a um consenso alargado em torno de um novo sistema gizado no atual artigo 59 da Lei de Estrangeiros. Hoje a lei manda não deixar ao acaso os fluxos migratórios, apostando na criação de canais de imigração legal. O governo tem o dever de anunciar em cada ano a estimativa do número de postos de trabalho que a economia portuguesa está em condições de oferecer aos trabalhadores não comunitários e, ao contrário das fracassadas cotas de ferro, esta estimativa, o chamado contingente indicativo e flexível, as palavras têm significado, pode ser excedida havendo oferta concreta de mais empregos do que os previstos. Para que exista então este contingente? Para que se saiba, fora de Portugal, quais são as previsões oficiais do Estado português sobre o nosso mercado de trabalho. As ofertas de trabalho são publicitadas uma a uma via internet, no site do Net Emprego, cuja construção exigiu, aliás, um esforço articulado entre o MTSS e o Ministério da Administração Interna. Quanto aos vistos, podem ser pedidos por quem tenha contrato de trabalho ou promessa de contrato de trabalho, mas também por quem queira meramente vir testar uma manifestação de interesse concreta de um empregador potencial. O contingente não deve ser fixado de forma ideológica, pelo que o Governo acionou os estudos necessários. Os peritos concluíram, não surpreendentemente, que por força da crise económica mundial e nacional, o número de empregos para estrangeiros será menor do que em 2008, devendo situar-se à volta dos 3.800 postos de trabalho, ou menos do que isso. Sendo assim, a questão era esta: deveria o Governo ter fixado um contingente distinto do apurado pelos peritos, fixando um número político? E que número deveria ser esse? Feliciano Barreiros Duarte omite muito discretamente este ponto, dando só a entender que deveria ser superior. Sucede, porém, que o contingente 3.800 fixado excede em 5 centenas o número concreto de vistos emitido em 2008 ao abrigo do artigo 59 da Lei de Estrangeiros. Nos primeiros meses de 2009, o número de vistos pedidos e emitidos ao abrigo desse artigo sofreu decréscimo. Julga-se que não excede até agora 900. E mesmo as chegadas de pessoas em situação irregular aos aeroportos portugueses decresceram 38% em 2009, tal como aliás sucedeu em Espanha. O Governo não está, portanto, a impedir a vinda a Portugal de pessoas concretas ansiando por trabalhar entre nós. A previsão que estamos a fazer é ajustada à situação delicada do mercado de trabalho. Se fosse indiferente aos factos, o governo poderia facilmente ser acusado de fantasiar as condições da nossa economia. Os agitadores de papões não deixariam então de aproveitar a oportunidade para mais uma das suas campanhas instiladoras do medo, do receio dos outros, do egoísmo e da desumanidade. Julgo que vale a pena não deixar que a crise desfaça o consenso que presidiu à elaboração do sistema de canais de imigração legal que o governo está simplesmente aplicar.